Meus amigos, boa noite. Meus amigos, boa noite. Muito boa noite a todos. Queremos agradecer a oportunidade, a confiança, o carinho dos trabalhadores dessa casa que nos dignam com a oportunidade de estar aqui falando sobre o Evangelho de Jesus. O nosso tema de hoje, ele faz parte de um seminário que contém 5 palestras diferentes. É a última das 5 palestras. O seminário chama-se A Depressão e a Terapia do Amor. A primeira palestra tem esse mesmo título, Causas e Consequências. A segunda palestra, Depressão e Auto-Perdão, Felicidade Sem Culpa. A terceira, Depressão e Obsessão Espiritual, a influência dos espíritos no problema da depressão. A quarta palestra, Depressão e Desapego, Materialismo, a alegria do trabalho no bem, que vai ser o melhor tratamento para a depressão. E a última palestra que nós estaremos gravando hoje, ela se chama Depressão, Autoconhecimento e Autoiluminação. Então nós vamos pedir licença aos senhores para abordarmos esse tema, dizer que nós não temos ele ainda gravado e por isso escolhemos aqui esse local com tanta harmonia para que encerremos esse seminário de 5 palestras diferentes. Nós sempre dizemos no início das palestras sobre depressão que a depressão é um mal, sim, é verdade. Mas corroborando as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, Deus só permite o mal porque sabe que dele nascerá um bem maior. Então a depressão deve ter algum propósito. E Allan Kardec, no Evangelho, estudando sobre os efeitos, nos informa que devemos remontar às causas. E se não encontramos as causas das nossas aflições na existência atual, certamente elas estarão em outras existências. Então a depressão vai ser um efeito. E nós acreditamos pessoalmente que a depressão é um remédio amargo, é uma cirurgia grave que vai nos obrigar a parar. Vai nos obrigar a seguirmos o objetivo de nossas vidas, que em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec afirma ser o nosso autoaperfeiçoamento, concorrendo para as leis de Deus no universo. Então a depressão vai nos ajudar a crescermos espiritualmente. Se nós descobrirmos o que ela está nos ensinando, nós daremos um gigantesco salto na nossa evolução espiritual. E mesmo depressivos, nós poderemos sim fazer grandes obras, dar um grande tributo para a humanidade, porque muitos gênios foram depressivos. Muitos homens iluminados sofreram da depressão, que antigamente chamava-se melancolia. Na Idade Média, tinha o nome de assédia ou assívia, porque acometia mesmo aos religiosos, padres, freiras, sofrendo de depressão. Nós vamos ter, numa rápida análise das biografias dos grandes nomes da humanidade, descobrimos, por exemplo, que Sócrates e Platão, Aristóteles afirmava que eles, costumeiramente, recolhiam-se em profunda melancolia. Jó, na Bíblia, o rei Saul também, nas noites sombrias de suas tristezas, pedindo a Davi para cantar, de modo a alegrar o seu espírito. Vamos ver, Michelangelo, grande gênio da cultura, da pintura e da escultura, depressivo. William Shakespeare, o maior dramaturgo de toda a história, pelos seus personagens, demonstra que tinha traços de depressão. Alberto Santos Dumont, o inventor do aeroplano, do avião, também sofria de depressão e chegou ao momento de escolher a porta dolorosa do suicídio, deixando esse mundo material. Vamos ver Virginia Woolf, a grande literata, também com a depressão bipolar que acometeu Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos da América, também era depressivo bipolar. Aquele que oscila entre as fases de euforia, de mania e as fases de grandes tristezas, de grandes depressões. Vamos ver? O próprio Ludwig van Beethoven,